passa 12 horas. A lua é testemunha entre glórias e derrotas. Eu cresci na rua, vendo gente de bem passando mal, e vários do mal passando bem. Nada, porra, nada do que eu possa fazer. Com a caneta eu descarrego o que meu coração não aguenta mais ver. E lá se vão 10, 15, 20 anos de planos. Notavelmente ainda vivo sonhando. Cara humilde, atento porém, a vida ensina que eles pisam na cabeça dos humildes também. É uma trapaça, quem disse que essa vida é justa? O que não falta nessa porra é filho da puta. Então encare e acelero meus passos sem olhar pra trás. Corro até por quem tá parado, nem me estresso mais. Quer vencer, insiste, o perdedor desiste. Tem que entender que a sua mente é o seu limite. Barreiras foram feitas pra quebrar, obstáculos pular, mares estão aí pra navegar. Portas foram feitas pra se abrir, caixas pra explodir. Tem tudo que te falam, cê pode abraçar. Várias vezes eu acordo e me sinto sozinho. O mundo a desvendar, eu aqui preso no ninho. Mil ideias e nenhum real no bolso. A vida cobra caro, mas com certeza dá um troco. Então juntei minha fé com a esperança, carteira e barriga vazia, e segui faminto em busca da mudança. Obstinado a vencer, não pedi a Deus comida, pedi forças e o resto de sabedoria pra vencer. Sem temer, pelo certo pode crer, pois o errado já levou vários irmãos, me fez sofrer. Cê vê que exemplos não te faltam na quebrada. Então seja a diferença, a vitória que ninguém esperava. Vão me ver e respeitar, se perguntar como esse neguinho chegou lá. E hoje pá, é comigo mesmo nessa porra. Minha responsa, minha caneta, meus versos vem à tona. Então encare e acelero meus passos sem olhar pra trás. Corro até por quem tá parado, nem me estresso mais. Quer vencer, insiste, o perdedor desiste. Tem que entender que a sua mente é o seu limite. Barreiras foram feitas pra quebrar, obstáculos pular, mares estão aí pra navegar. Portas foram feitas pra se abrir, caixas pra explodir. Nem tudo que te falam cê pode abraçar. Então encare e acelero meus passos sem olhar pra trás. Corro até por quem tá parado, nem me estresso mais. Quer vencer, insiste, o perdedor desiste. Tem que entender que a sua mente é o seu limite. Barreiras foram feitas pra quebrar, obstáculos pular, mares estão aí pra navegar. Portas foram feitas pra se abrir, caixas pra explodir.